distância é muro de pedra. E o acaso constrói gratuito, com capricho erguendo bem alto, como fosse chegar no infinito, esquecendo que está destruindo.